Brasil! Você tá curtindo a 90,9, é só alegria, hein? Vamos curtir música e deixa as águas rolar, meu velho, porque até as 5 da tarde é Amantes do Brega e Janaína Oliveira na cabeça. A grande saudade de um grande amor, onde estará minha deusa? Foi tudo tão lindo, porém proibido. Meu homem casado, ela tem seu marido. Pra nossa tristeza, no último encontro ela me abraçou e disse chorando: meu grande amor, não podemos mais se ver. Naquele instante a terra se abriu, meu corpo tremeu, a voz não saiu, mas o meu coração chorando falou: Não, eu não posso acreditar que perdi. O seu cheiro ainda está aqui, flutuando em nossos lençóis. Nossos momentos, ações. Meu amor, eu te falei que tudo poderia dar certo. Alaga tudo e vem. Você sabe que eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Naquele instante a terra se abriu, meu corpo tremeu, a voz não saiu, mas o meu coração chorando falou: Não, eu não posso acreditar que perdi. O seu cheiro ainda está aqui, flutuando em nossos lençóis. Muito bem, olha certinho, já são 16 horas mais 4 minutinhos, 16 mais 4, aí você que está na sintonia da nossa programação, Balisca FM 90,9, meu grande abraço. Olha, agradecer essa audiência em toda a região, olha o sucesso gostoso aí do Valci Brito, minha esposa lá no Salão Atual, Vila 90, e chega no mais sucesso, e o sucesso não para, Barreirito, cadeira amiga, nossa amiga aí. Rosângela, assinado de Serrinho do Espírito, oferece para seu pai, obrigado. A sequência, meu amigo, tem amigo locutor, Valci Brito. Com o nosso amigo Valdeci, lá em São Paulo, hein? cansado. É um presente que não desejo a ninguém, mas neste meu vai e vem, você tem me ajudado. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste este meu longo caminho. Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Cadeira amiga, onde eu canto sentado, mas este cantor magoado ainda vai cantar de pé. A minha voz é força que vem de dentro, e apesar do sofrimento ainda não perdi a fé. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste este meu longo caminho. Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Este meu longo caminho. Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Noventa FM. Essa foi feita pra você. Essa foi feita pra você. Programa Amantes do Brega é show. Eu e minha namorada somos um casal decente, não mandamos um no outro, somos muito independente. Se eu ver ela com outro, não ligo e nem falo dela. Se ela me ver com outra, pisca e fica na dela. Quando foi num dia desses, vi uma coisa engraçada. Ela saiu à tardezinha, só chegou de madrugada, fumando e falando gíria. Só acredita quem viu, somos um casal danado, somos um casal 2000. Somos um casal 2000, sem ciúmes, sem intrigas, um casal muito pra frente, um casal assim não briga. A gente sai pela noite, bebe traça mais de mil. Somos um casal danado, somos um casal 2000. Dia desses, vi uma coisa engraçada. Ela saiu à tardezinha, só chegou de madrugada, fumando e falando gíria. Só acredita quem viu, somos um casal danado,

quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Sintonia 90,9. Eu tô ligado. Você está ouvindo o programa Amantes do Brega com Janaína Oliveira. Puxa meu cachorro no brega, menino. Essa vai pro paredão. GC Download. A minha galera massa aqui de Caraúba, Paredão Casa Júnior. Essa é pra meu Paredão Casa Júnior. Na rua da minha casa a luz foi embora. Minha galera Campo Grande chegou. E eu saio correndo sem demora. Ô Raniel, no embalo do escuro eu vi que ela passou. Bora Junião. Conheço meu bem, conheço pelo cheiro quem é o meu amor, mas eu conheço quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Vai cachorra! Saímos nós dois correndo naquela noite escura. Como tô carinho, amor e ternura. No embalo do escuro eu vi que ela passou. Mas eu conheço meu bem, conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro meu amor, conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Paredão, amor. Paredão Casa Júnior, galera massa. É o paredão que toca cachorro no pé. Batida 90,9 FM. Programa Amantes do Brega é show. E essa vou mandar pra todos os amigos locutores de todo o Brasil que toca sempre o nosso grito. Arrocha, moça! Meu amigo locutor, toque esta canção que eu fiz pro meu amor com toda a emoção. Amigo locutor, te peço por favor, toque essa canção. Quando ela escutar do outro lado tocar, sei que vai querer saber quem foi que mandou. Foi seu compositor. Amigo, espero que você entenda. Ela era minha prenda, era dona do meu lar. Mas um dia, por motivo banais, se não te quero mais, hoje eu vou te abandonar. Mas hoje diz que está arrependida, que eu sou o amor da sua vida, que só pensa em me amar. Diz também que eu sou seu divã, mas me declarou só fã, que só vive a te escutar. Por isso, locutor, toque esta canção que eu fiz pro meu amor com toda a emoção. Mas se ela não voltar, que não me ama, eu vou beber e chorar na mesa daquele bar, ouvindo seu programa. Por motivo banais, e se não te quero mais, hoje eu vou te abandonar. Mas hoje diz que está arrependida, que eu sou amor da sua vida, que só pensa em me amar. Diz também que eu sou seu divã, mas me declarou sua fã, que só vive a te escutar. Por isso, locutor, toque esta canção. Fiz pro meu amor com toda a emoção. Mas se ela não voltar, porque sei que não me ama, eu vou beber e chorar na mesa daquele bar, ouvindo seu programa. Por isso, locutor, toque esta canção que eu fiz pro meu amor. Toda emoção, mas se ela não voltar, eu sei que não me ama, eu vou beber e chorar na mesa daquele bar, ouvindo seu programa. Eu vou beber e chorar, ouvindo seu programa. Se ela não voltar, eu sei que não me ama, com o rádio ligado, ouvindo seu programa na mesa daquele bar, ouvindo seu programa. Se ela não voltar, sei que não me ama, eu vou beber e chorar, ouvindo seu programa na mesa daquele bar, ouvindo seu programa. Muito bem, você está gostando do som da nossa programação, dá um sucesso legal, hein, do Valci Brito, amigo locutor para o nosso amigo Valdeci, obrigado em São Paulo, ofereceu para mim, obrigado Valdeci pela audiência. Cachorrão do Brega, conheço meu amor pelo Chebato Mãe da Vila São João, a Maria, é a mãe do Eusimar, a Maria de Pedro, meu grande abraço, para a Aparecida, tua boa da Vila São João, sucesso aí do Cachorrão do Brega, nossa milharista ofereceu. A Maratê Folha C para nossa amiga Adriana, bom dia, trotão boa lá no Cid Cantinho. Valeu, galera massa do Cid Cantinho, obrigado pela audiência, obrigado minha amiga Adriana pela audiência, também o sucesso aí do Cristiano Neves Casa 2000, para nossa amiga Cosmo lá no Cid Canalbinha, ouvindo a 90 com precisão. Olha, já são 4 horas mais 23 minutinhos, vamos ao rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho Oliveira volta com mais música. Não sai da sintonia, rapidinho, Oliveira tá de volta. Você que está precisando aí na sua casa ou no seu estabelecimento comercial de água de poço, gás e mineral, ligue para o Disque Água de Poço Frei Damião, a legítima de Apodi. Venda no atacado e no varejo. Entrega rápida e um atendimento todo especial. Trabalhamos também com entrega de gás de cozinha e água mineral. Telefones do varejo: 8860-1296-9957-0047, 9476-8987. Telefones do atacado: 9207-4961, 9676-1501. Trabalhamos aos domingos e feriados para melhor lhe atender. Disque Água de Poço Frei Damião, a legítima de Apodi. Organização Diego. You are my fire, the one. Delírios Motel, local agradável e confortável para você nos seus melhores momentos, com muito conforto e tranquilidade. Venha desfrutar deste ambiente. Apartamentos climatizados, circuito de TV, frigobar, sauna, banheira, piscina, som ambiente e um cardápio variado com ótimos preços. Delírios Motel, Estrada da Barragem, em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Telefone 9158-2228. Delírios Motel, onde o amor fala mais alto. Ao Autopeças e Mecânica Júlio de Luizão continua com suas promoções em peças em geral. E agora, com 15% de desconto à vista. Trabalhamos com baterias, troca de óleo, escapamento, protetor de motores para todos os tipos de veículos, inclusive do novo Onix 2020. Dispomos também de venda de pneus e o serviço de alinhamento. Autopeças e Mecânica Júnior de Luizão. Peças e serviços com os melhores preços à vista ou parcelado no cartão ou boleto bancário. Autopeças e Mecânica Júnior de Luizão, Rua Carlotto Távora 1170, ao lado de Nandinho Som. Telefone 99972-6894. Agora em Baldos Ferros, Central Refrigeração. A Central Refrigeração é uma empresa especializada em instalação, manutenção e conserto em ar-condicionado split convencional, refrigeradores side by side, frost free, ciclo de frost, freezer vertical e horizontal, lavadoras e vendas de ar-condicionado split e peças em geral. Trabalhamos também com linha comercial, consertos em balcão de placa fria, frost free, ilha e cama fria em geral. E mais, a Central Refrigeração é autorizado e especializado em várias marcas. Central Refrigeração, Rua Antônio Januário, 1655, São Benedito, próximo ao INSS. Telefones 84-3351-5686 e 99976-7114. Organização João Pinto. Preços e vantagens está na Toca Bike Motos. Aqui você encontra todos os tipos de peças e acessórios para motos e bicicletas. Trabalhamos com os melhores preços exclusivamente para você. Aceitamos todos os tipos de cartões. Toca Bike Motos. Qualidade e ótimo atendimento é aqui. Rua da Independência, 981 Centro, Pau dos Ferros. Fone 8824-9106 ou 9935-3139. Quando você pensar em mudar o seu visual, procure o Salão Atual, onde você vai encontrar um excelente profissional, treinado para atender aos mais exigentes clientes. No Salão Atual, o atendimento é personalizado. Mude o seu visual com quem entende do assunto. Salão Atual, localizado na Rua Antônia Taveiras Bessa, número 540, bairro Carvão. Telefones para contato: TIM 99919-5465 e Vivo 981393386. Organização Janaína Oliveira e Família. Salão Atual, o novo estilo. RS Ótica, o que há de melhor e mais moderno em ótica. Só na RS Ótica tem tudo em 8 vezes sem juros no crediário da loja ou em 12 vezes no cartão com 10% de descontos. Pode acreditar, preço de à vista em até 12 vezes no cartão. Na RS Ótica é uma promoção atrás da outra. Na compra do óculos de grau, a consulta de vista é totalmente grátis. A RS Ótica conta com o médico oftalmologista Dr. Santídio Pereira Fernandes. Doutor Santídio, uma história de dedicação e competência, atendendo diariamente de segunda a sábado pela manhã e tarde, com as seguintes especialidades: consultas e medição da pressão intraocular computadorizada, tonometria de aplanação, tratamento e prevenção de glaucoma e retinopatia diabética, biomicroscopia, topografia de córnea, adaptação de lentes de contato e teste do olhinho. E atenção, o cuidado com a visão tem que ser levado a sério. Por isso, exija o CRM do seu médico oftalmologista. Veja a vida de outra maneira. RS Ótica, um novo conceito em ótica. Avenida Getúlio Vargas, 1337, vizinho à Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros. Telefone 3351-2465. E óculos de grau, um sorriso pra lhe atender. O melhor preço a gente faz pra você. Você que está precisando aí na sua casa ou no seu estabelecimento comercial de água de poço, gás e mineral, ligue para o Disque Água de Poço Frei Damião. A legítima de Apodi. Venda no atacado e no varejo. Entrega rápida e um atendimento todo especial. Trabalhamos também com entrega de gás de cozinha e água mineral. Telefones do varejo: 8860-1296, 9957-0047, 9476-8989. 87. Telefones do Atacado: 9207-4961, 9676-1501. Trabalhamos aos domingos e feriados para melhor lhe atender. Disque Água de Poço Frei Damião, a legítima de Apodi. Organização Diego. Clínica de Olhos Dr. Santídio Pereira Fernandes, médico oftalmologista, atendendo diariamente de segunda a sexta pela manhã e tarde e aos sábados até meio-dia. Realizando exames de refratometria computadorizada e manual, consultas e medição da pressão intraocular computadorizada, tonometria de aplanação, tratamento e prevenção de glaucoma e retinopatia diabética, biomicroscopia, topografia de córnea, teste do olhinho, adaptação e acompanhamento de lentes de contato em geral. Clínica de Olhos Dr. Santídio Pereira Fernandes, Avenida Getúlio Vargas, 1337, Centro, Pau dos Ferros. Telefone 3351-2286. 90 FM. Programa Amantes do Brega é show. Comunicando, Janaíno Oliveira. Muito bem, a turma hoje no som da Rádio Obelisca FM 90,9, a hora certinha. Olha, são 16 horas mais 31 minutinhos, 16 mais 31. Todo mundo curtindo a nossa programação, meu grande abraço, obrigado por tudo, obrigado pela audiência, obrigado aí pela sintonia. E vamos agora dar o sucesso, abraçando nosso amigo Júnior lá em Bodinho, tá, Júnior, toda a galera massa lá em Bodinho, curtindo a 90,9. Valeu, Júnior, abração pra você, ele que é um sucesso aí do Amado Batista. Vamos tocar Quem É Você, tá bom? Um abração pra você, Júnior. Quem é você? Toda turma boa em Bodinho aí. Júnior está tomando um, hein? Tá roendo. Obrigado pela audiência. Mas nunca quis se identificar. Quem é você?